Capitão Locke, 5516, 5217. 5217, complete final do procedimento, chame torre 11895. 1895, graças, bom dia. Bom dia. Romeu Lima, contato radar na Depolar, submatendo em vamos 00 sem restrições. Porém, confirme a radial ideal de saída para a Petrolina. Radial 351, Romeu Lima. Prossiga na radial ideal de saída para a Petrolina e seja estimado para pouso quando tiver condições. Ah, será? Hora 3. Vamos, Petrolina. 7. 329, contando que a minha direita, proa 22, aproximadamente. 7, de se mantenha 2000, após desvios, voe direto Duna para o final do procedimento, então 3859. 3859, após Duna, da 3859. Sofia, está sem identificação. Altura, está prosseguindo para Salvador, instrumento ou visual? Acendo a identificação, chegada a MAN, voe direto, posição a MAN, ajuste 10 no meio, aguarde final do procedimento TLS X-Ray, Vitor Golfeco. Golfeco, contato radar, reporte para descida. Voe a MAN para chegada a MAN, ajuste 90 no meia, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. DP5 297, choque 3. Estou pronto para descida. Pouso DP5 90, vento 180 graus, 04 mais. Sente. Gol 903, chama Recife agora, frequência 125, décima 1. 251, 9083. Fico 217, seu solo 39, livre pista pela direita, solo 121, décima 1. Siga. Afirma, opera em regras de voo visuais. Mais. Chefe, Capitânia 6225, confirme pessoas a bordo? Estabilize na Pro 130, Vitor Golf Eco. Essa Pro deixará próxima aí da rotatória, próxima ao CIA para aproximação para pouso visual na reta final pista no 7. Confere o prédio final do procedimento, torre 11895. Oi Salvador, bom dia, 3859, final da 1-0. 3859, continua a aproximação, reporte terra, trem de pouso baixado, travado. Lógica, bom dia, sem identificação na posição Conde, voe no rumo de Bonfi, da chegada Bonfi para estar Bonfi, ajuste 9096, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray, Golf de Lógica. Está travado, 3859, livre pouso, pista 90, vento 170 graus, ar de Livre pouso, 3259. 3.000 golfos de loja. NMA 225, decolar 241, controle 1, 20, 208. 208. Controle, bom dia, NMA 225. NMA 225, contato na decolagem, tu mantém 320, você está Arbor, Electro. 320 na Arbor Elétrica, Vitor Golf Eco para anestesia, desse mantém a altitude de 4.000. Romeu Índio Alfa Lima, serviço da terminado, mantém nível 00, chame agora controle Léos, frequência 120, decimal 1. Papá Romeu Índio Alfa Lima. De. Seu solo às 4-4, direito no 2-1, decimal 1. Tanto o hotel Oscar Zulu, chame torre 1895 para cruzamento do aeródromo. A linha e mantém, cabeceira 190. Delta, é o controle, reporte agressando na CTR, ajuste 1096. Prosseguindo direto aí para Itapuã, com 9 a bordo. Obrigado. Não seria o 6225? Confirmativo, 6225. Está pro a... Ah, dá pra manter, vou manter a proa, então 250 que tá a formação. Se o 250 voa direto é leste, tá? É seu critério agora. Obrigado. Para o controle, prossiga. No campo, eu posso liberando o eixo da, da decolagem da 1-0. Azul? Hotel Oscar Azul, está autorizado o cruzamento do campo. Reporte livrando o eixo da final da 28. Gente, vai formar livrando. 4 milhas após posição Conde, vai Fox Solicitar. Grip 5384, mantém a posição e aguarde. Mais Fox Trot Serra. Olha. O 300 e o 080 autorizado. Papá Romeu, triplo Romeu Lima. Falou do Juno, décima 1. Zero, controle essa identificação, desse mantenha 5000, chegada à área, guarda elétrica, que foi ajuste no zero no meio. Setup 1160. Ali, final da 28, hotel Oscar Zulu, para cruzamento da final da 35. Autorizado, pode livrar no final da 35 até o Oscar Azul. Pode parar. Trip 5384, livre de decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, 05 nós. Informa o tráfego à direita que não interferirá com essa decolagem. Né, 6225, chame Recife agora, frequência 126, decimal 0. 260, 5384, decolada 50, controle no 20, decimal 8. 208, informar aí que tem vários pássaros aí na decolagem. Quase pegou no, na gente aqui agora, um aqui, quase que a gente atropelou. Tá passarem na pista ou no... Na pista. Na pista, logo depois da decolagem, tava cruzando aí 100 pés mais ou menos. Gente, grato pela informação, o 35334. Tosca Zulu, chame controle 120 para o alto. 84, contato na decolagem, sub mantendo em vão 190 na saída Puca, Jamo, Aracajó. Oi, Chico, solicita voar Marcel direto? Inicialmente direto Jamo, trip 5384. Jamo. Trip 5384, inicialmente direto Jamo. Oi, Chico, Jamo. Mantém regras de voo visual, reporte próximo a Ondina, Hotel Achazulu. Tipo Papá Romeu Lima, serviço está terminado, mantenha 080, chame Recife agora, 12545, Tipo Papá Romeu Lima. 12545. Na 6309, acione identificação, desça e mantenha a altitude de 6000 na chegada Bonsa, ajuste 9096, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. Cada regras agora para visual 5-3 minutos, desça para a altitude de tráfego, inicialmente direto rotatório, Golfo de Lógico. Gol 1160, voe direto Duna, descendo até 3000. Trip 5384, autorizado direto Maceió. Obrigado, Maceió direto, 5384. Demora, mas não esquece. Vitor Golfe Eco, reporte para modificação das regras. Vitor Golfe Eco. Agora a rotatória já tá aí, já mais 7 milhas, ok? Mantém o ponto perto. E próximo de Piatã, próximo aí o baile antigo, Casquinho Serio. Tá livre, mais é com o Delta. Azul 4299, está autorizado a LR manter cabeceiro no Delta. 5-6, desça para a altitude de trás, pegou Vitor Gofeco. A visão com ele ponto, Zulu? Na escuta, Hotel Chuzulu. Vitor Gofeco, chame torre agora 11895 para prosseguir direto na reta final pista 97. Vitor Gofeco. Gofeco, camarada, muito obrigado e tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Gofeco. Tem pra tu aí, Vitor Gofeco. Sim, senhor, Vitor Gofeco já quase na final da 1-7. Continue a aproximação, reporte na curta final 1-7, o Vitor Gofeco. Vitor Gofeco. Azul 4299, atentando a possíveis passos na pista, conforme foi informado a aeronave que decolou à frente, tem livre decolagem, pista 1-0, vento 2-0 graus, 0 menos. Encerra a modificada chega agora aos 5-8, desça para a altitude de tráfego, Mike, Fox Trot Serra. Desligado a rotatória, Mike, Fox Trot Serra. 1160, desse mantenha 2000, autorizado final LS, inicie redução para aproximação, cheque de pouso, gol 1160. Quilômetro, chame torre 11895 para ingresso de seguro de tráfego e coordenação de pouso. Gente, bom dia, senhor. Bom dia. Dia, gol e quilômetro. Gol e quilômetro. Eu chego a final 1-7, poste na curta o gol e quilômetro. Postarei na curta, quilômetro. Azul 4299 decolado aos 1200, controle 1-0, decimal 8. Confirme se foi avistado esses pássaros? Negativo, não avistou. Agora chama o controle 1208. Afirmativo, obrigado pela informação, Azul 4299. Victor Gofeco já na curta final. Vitor Gofeco tem livre pouso, pistão na 7. Vento 200 graus, 07 mais. Certo. 340 da El Leda após Bridge, 1429. 160, passa Duna, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. Pois não, 118-95. 895, com 160, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, voo 960, 3 para cima, tem checado visual. Voo 960, continua a aproximação, reporte externo, transbordo baixado e travado. Passará o voo 960. Busque lógica, aguarde possível espera sobre a RMAR. Passa meio agora. O Busque lógica conhece a RMAR? Imagina, senhor. Informa possível espera sobre a RMA, o Golf Quilote. Espera sobre a RMA, Quilote. Golf Quilote, possível espera. Quilote. Vitor Golf Eco, seu solo 02, confirma intenção de parte. Gente, direito, frequência de nível estacionário. 195 para pouso, Mike Eco Delta. Gente, espera com curva de pela esquerda, aguardando a autorização para final da 17. Ok, obrigado, senhor. Papapá, Mike Eco Delta, mantém espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento do campo. O Delta está visual, contrato pelo final 1-0. Após a passagem, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Negativo, tem outro tráfego mantendo espera sobre a RMA, aguardando para pouso 1-7, o Mike Eco Delta. Delta. Volo 160, checa o trem. Baixa travou, 960 final normal. Livre pouso, pista 90, vento do 180 graus e 0 menos. Livre pouso 190, voo 1960. E pelo setor de rodoviária, para posterior Pernambués e Águas Claras, para posterior aí Serra Índia com Índia. Na escuta para regresso, Papá, Romeu, Delta, Informação. Guardando para girar a base. Prossiga, mais ponto de erro. Chame torre 118-95 para coordenação e pouso na pista 17. Informe que já temos um tráfego agora alinhando que o precede para pouso pista 17 e a 3 milhas da cabeceira. Mais ponto de erro. Vai chamar torre 295, mais ponto de erro. Oxalé 6311, desse mantém a 2000, autorizado final do procedimento ILS X-Way. Temos tráfego a baixa altitude próxima entre Duna e marcador externo, sem interferir na sua aproximação, são tráfegos a baixa altitude. Oxalé 6311. 31 no ciente do tráfego, descendo para 2000, sua maré estabilizada. O Mike Fox. Vai rebondar mais um pouquinho. Ali, mantendo regras provisórias, na escuta quando tiver o aeródromo aí de. Ele ponta de Serra Índia com Índia Vista. O que foi? Preciso ser o tráfego à vista. Papai Romeu, Delta Uniforme, até o controle. Acione o código 0223, posição normal. Chegou o Mike Eco Delta, gira a base. Tá visual o contrato pro final. Gente, o Mike Eco Delta tem quase como número 2, estou autorizado o giro de base. Delta. Fox Watch, da presente 360 com curvas pela direita, aguardando para prosseguir. Final 97, é o número 3 para pouso. Vai realizar o 360 pela direita, mais confiante. 160, lembrou? 160, solo 121, decimal 1. Seu solo é os 06. Porra, que lógico que seu solo é 06. Vou permitir a 7 partes. Ona, chama o agora, 118, decimal 95, chama 319. Estabilizado o final NS, 1895, 319. Delta ciente da baixada de trabalho. Cat, eu posso ir na curta. E é demais, pode ser ela para o vídeo terminal. Salvador, Oxanê 6311, na sua escuta visual com a pista. Oxanê 6311, continue a aproximação, reporte marca 2 terra, 3 de pouso, baixar de trabalho. Tomara externo 6311. Mike Fox Trot Sierra, está presente, espero com o convite pela esquerda, é o número 2, tem um tráfego nacional 190, na curta final. Ok, vai realizar a espera, ou Mike Fox Sierra. Na 6311, passando externo, baixada e travada. 6311, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 07 mais. 6311, ciente, livre pouso, pista 10. Mike Eco Delta, seu solo é 08, confirme que é 7 partes. 95. Oh, desculpe, amigo, desculpe, estou pensando na torre ainda. Chame Recife, 1251, tem uma boa viagem. Mike Foxtrot Sierra da P20, compete curva pela esquerda, prossegue sinal 17. Vai completar, prosseguir para sinal da 17, Mike Fox Sierra. Na escuta, quando prosseguir para o destino, Papá Romeu, Delta e Nipano Siga até o Oscar Zulu. Tio, até o Oscar Zulu. Reporte. É, mantendo a regra de visuais, próxima a R, mano. 121, decimal 1. P31, sim, seu livrar. Solo 229. Final da 17, baixar travado, Mike Fox Air. Mike Fox Trot Sierra, livre pouso, pista 97, o vento 190 graus, 089. Mike Fox Air. Estamos grande concentração de pássaros na final 107. Visual ponto 4, mais você. Papai Romeu Delta Uniforme Hotel, agora irá prosseguir visual para Ilhéus, a Uniforme Hotel Altitude, que irá manter? Manter 500 pés? Litoral. Gente, pelo litoral, irá atravessar a próxima Paripe para prosseguir pela Ilha de Itaparica, pelo litoral? Então temos a aeronave aí do Bravo, Papai Tango Hotel, Oscar Zulu, que está próximo ao Largo do Tanque, Largo do Tanque, Retiro, prosseguindo aí para Rio Mar. R Mar confirmando, em regra de voo visuais. Esteja atento, Papai Romeu Delta, Uniforme Hotel. Informe apenas o seu equipamento. Seu equipamento. Gente. O Hotel Oscar Zulu, seja atento aí, tráfego está próximo a Ribeira aí. Pois são próximo a Paris, prosseguindo pelo corredor Bonfim. Abaixo de tudo 500 pés é um Romeo 44. Uniforme Hotel, quando possível, informe seu estimado para terminal Ilhéus e pouso em Ilhéus. Prossiga. Se desse horário, 0112, confia. Sente, copiado. Reporte livrando a setor do Palau da Barra, prosseguindo pela linha do litoral para Ilhéus, Delta Uniforme Hotel. Estou mantendo 2000, gol no 630, autorizado de chegada a mar, em mar e aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 0 no 6. Momento é o número 1, descendo 2000 em Duna para o final do procedimento. Gol 1630. Bolivosa, né? 63-12. Caralho, 63-12, contato, suba, mantém 350 na Pucajá, Maracaju. 350, Pucajá, Maracaju, possível girar direto Jamo, cara? Autorizado, direto Jamo. Jamo direto. Pouso final? Mas para pouso final, lá? Levanta ali para a coordenação e pouso, Hotel Oscar Zulu. gente mantém a regra de voo visuais, um atraso conhecido a reportar ao ingressar na terminal de Ilhéus, ou quando mais próximo, controle Ilhéus, 120-1, Papai Romeu Delta, ele vai até. Oxalé 6312, controle. Prossiga, senhor. Voo direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado. Informação à direita, 2 graus. A seu critério, voo no 630. 630. Escuta da torre? O 3304 está autorizado a alinhar e decolar, pista 10 vento 2, 10 graus, 08 nós. Observe a rolagem do tráfego da companhia após a passagem do mesmo. Está autorizado a alinhar e manter, capixeiro 90. Papá, Romeu, Hotel, Hotel X-Ray, confere. X-Ray. Sente o Hotel X-Ray, reporte visual contato. Reportar. Oxanema 312, Centro Recife, 12545, secundário 12685. MM3 livre de decolagem, pista 90, vento 2 e 90 graus, 07 mais. Recife, bom povo. 25, cuidado com. Bom dia, Papa Romeu, Hotel, Hotel X-Ray. Papa Romeu, Hotel X-Ray. É, dá presente, faça um. Prossiga final 17. É, o senhor conhece a RMAR? Negativo, RMAR, senhor, eu vou pro pátio 3. Paciente, prossiga, continue com a aproximação, reporte na perna do vento da pista 190 para cruzamento da pista 1028. Gente, reporta lá do vento. 016, descendo via azul 4450. Quilo Romeu Oscar, ali acionar chame táxi. NSX pegou no 630. Gol na 630, livre pouso, pista 90, vento 290 graus, 07 mais. Novamente o vento, por gentileza. 04, grato. 4, controle no 20, decimal 8. 208, boa. Para informação, a RMAR se encontra-se ligeiramente à sua direita, é um L ponto, bem sinalizado aí. Estou procurando ele aqui, já tinha visto. Afinal, ILSX igual no 630. Igual no 630, livre pouso, pista 90, vento 290 graus, 07 nós, cheque o trem. Baixou, travou, livre pouso, 90, igual no 630. O 630 informa o tráfego à esquerda, um helicóptero, Robson 66, vai interferir com o seu pouso. Gente, o 630. Torre, o Hotel Tech-Train, não avistei o RMAR, seu visual com a aeronave na final. Foram autorizados, se possível, cruze direto para o pátio 3. Gente, o hotel é até o Tech-Train, tem condição de manter a espera parada? Afirmativo. Então mantém espera, aguardando a autorização para o cruzamento do campo até o hotel X-Ray. O taxiway está autorizado o cruzamento do campo para o pátio 3, vento 290 graus, 07 nós, reporte solo controlado. Reportará X-Ray. O X-Ray, evite sobrevoo da base aérea de Salvador, é um prédio branco à sua esquerda. O visual começa, grato. Gol 630, seu solo 27, direito 121, decimal 1. pista, senhora, vai pra, direto pro pátio. Vai que foi? Afirmativo, prefiro o pátio 3 de pátio solo controlado, hotel, hotel que foi. Vai que foi. São 3304, chame Recife agora, frequência 126.0. Recife 126.0, São 3304. Hotel X-Ray, seu solo de 28, frequência livre estacionar. Da 3859 na escuta, da 2? Autorizado, ingresso na 735, táxi via pista, reporte nele, ponto cabeceiro, 97, quilo Romeu Oscar. Acho. 3859, está autorizado a NL decolar, pista 90, venta 230 graus, 079. Gente, reporte quando pronto. Na 3859, está autorizado a LL decolar, pistão 90, vento 290 graus, 07 mais. Quilo Romeu Oscar, livre decolagem, pistão 7, vento 200 graus, 08 mais. Tipo 5414, acione a identificação, reporte para descida. Voe Mari para chegar na Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 016. P5221, ali mantém cabeceirão no 0. Para frequência 251. Foram 3663, boa. Boa. Azul 4450, autorizado final, ILS. Oeste decolado aos 32, controle 120, final 8. Decolado aos 33, controle 120, final 8. 08, San, 3259. Sul, bom dia, San 3859. Bom dia, TAM 3859, sub mantém nível 340, contato na saída Arbor Elefa. Arbor Elefa 340, extensão, TAM 3859. Marcelo, bom dia, aqui na Romeoz. Na Romeoz, corredor Axé, visão, é poste passando farol da barra. Passa farol da barra, Romeoz. P521, livre decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Tudo autorizaria o TAM 3859, voar direto, o Arbor, or, ou Elefa? Já direto Elefa, TAM 3859. Elefa, considerado TAM 3859. Vê se mantém a altitude de 5000 na Projetap, TRIP 5414.